Lição 10. Mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. Provérbios 8, 4 e 7. O que você deve fazer? Use volume, emoção e ritmo variados para transmitir de modo claro as ideias e os sentimentos. Como você pode fazer isso? Varie o volume. Fale mais alto para destacar pontos principais, motivar as pessoas ou ao ler um texto que contém uma mensagem de condenação. Fale mais baixo para criar expectativa ou expressar medo e ansiedade. Não fale tão alto a ponto de parecer que você está repreendendo as pessoas. Não exagere nos sentimentos para não acabar chamando atenção para si mesmo. Varie a emoção. Mude a emoção da sua voz de acordo com o sentimento que você quer transmitir, como, por exemplo, alegria, ansiedade ou tristeza. Varie o ritmo. Fale mais rápido para expressar empolgação. Fale mais devagar quando quiser destacar pontos importantes. Não mude o ritmo ou o volume de repente para não dar um susto nas pessoas. Não fale rápido demais, senão as pessoas não vão entender o que você diz.